Deus. Muita agonia, bolsa estourada. Já passa de meia-noite, ambulância atrasada. Dentro do barraco, pode crer, é mó tortura. Ambulância só vai chegar acompanhado da viatura. Pra moleque favelado, preto, pobre fudido. Tem que ter escota, é filho de bandido. De futuro promissor, se for pro lado certo, carreira curta com dinheiro. Se for o mais esperto, carregando o oitão, é só o que ele pensa. Quer invadir o mercado e ganhar a recompensa. Pensando na dificuldade que já passou, em toda necessidade que o mundo proporcionou. Agora já crescido, pensando no futuro. Quer usar do bom, mas a vida é jogo duro. A vida é cruel, mas ele não tem medo. A revolta com a vida é quem lhe faz sentar o dedo. Entrou no crime pra ter o que sonhou. Era a primeira vez, chegou botando mó terror. Já chegou invadindo, gritando pro chão. Se reagir, não tem perdão. O segurança se espantou e tentou puxar o canhão. Foi alvejada, queima roupa, sem chance pra reação. Tirar uma vida, não tava no esquema. A polícia tá chegando e isso é um problema. Sai do local arrependido, pensando naquilo. De toda a agonia de quando puxou o gatilho. Arrependimento grande, melhor do que a morte. Necessidade fala alto, ele faz a própria sorte. Não quer largar o crime, mas quer ficar de boa. Quando a casa cai, só quem sofre é a coroa. Não quer atrasar ninguém e nem ser atrasado. Qual a sua parte, ladrão considerado? O cara da quebrada, então daquele jeito. Quer ser o mais temido, também por respeito. Pensar que o crime é fácil, mas não é bem assim. O diabo te dá corda, mas ela tem um fim. O fim é trágico, ele sabe qual é. Não deve pra ninguém, é só o que ele quer. De ronda na quebrada, pra baixo, pra cima. Carro diferente, também várias minas. O parceiro deu o toque, a fita já tá dada. Sem pensar duas vezes, ele entra na jogada. Decidido que era o último dia. Porra, que horas são? Hora da correria. Se encontra com os parceiros no local marcado. Alguém ia cair, não vai ser do outro lado. Ele tava certo, foi último dia. Não contava com a sorte de mais um vigia. PM aposentado, de salário fudido. Quer pagar de mocinho, enterrando bandido. Na hora da invasão, aquele conceito. Em poucos minutos, o roubo quase perfeito. Na hora da fuga, alguém lhe acertou. Agora ele é a vítima da própria cena de terror. Aqui se faz, aqui se paga. Não tem pra onde correr. Você preferiu matar e agora vai morrer. A sua sorte já foi feita, só que de modo errado. PM coitão engatilhado, mais um ladrão executado. Você quer parar, mas tá muito acelerado. Favelado nasce, cresce e é assassinado. Não importa a condição, a vida cobra sem perdão. Melhor ficar esperto, viver no crime é ilusão. Se liga ladrão, pra toda ação a reação. Se liga ladrão, pra toda ação a reação. Se liga ladrão, pra toda ação a reação. Se liga ladrão, pra toda ação a reação.